Hoje nós vamos falar sobre liberdade e igualdade. Liberdade e igualdade. Aí muitos podem se perguntar, mas por que que dentro de uma casa espírita vamos falar de liberdade, igualdade? Porque isso aí está explicitamente colocado, grifado, está de todas as formas possíveis e necessárias no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, livro Céu e Inferno, a Gênese, toda a obra do Kardec, ele fala sobre liberdade, só que com outras palavras. Ele coloca o livre-arbítrio. O que que é o livre-arbítrio? Então, a liberdade que a sociologia prega, estuda, é uma. A liberdade que o Kardec quis colocar nos livros, nas obras dele, é outra. Por exemplo, o livre-arbítrio, ele te deixa fazer aquilo que tu quer fazer, não importando onde tu estiver, ou como tu estiver. Tu faz aquilo que tu quer, é o livre-arbítrio. Mas só que aí tem um porém. Nesse livre-arbítrio, vai bater de frente com uma lei universal, ou lei de Deus, que é a reencarnação, e com uma outra lei também muito importante, que é a lei da causa e efeito, que é outra lei de bastante importância. Porque as nossas liberdades, elas podem até ir até o momento em que eu não faça sofrer algum outrem com a minha liberdade. Que eu aprisione alguém, que eu prejudique alguém, que eu tire a liberdade de alguém para ter a minha. Vocês perceberam? E isso aí está muito explícito nos livros dele. Que ele coloca o livre-arbítrio, é livre-arbítrio. Todo mundo faz o que quiser, contanto que tu sabe que tem a lei da reencarnação, que então essa não é a última vez que nós vamos estar aqui nesse planeta, nós vamos voltar, e se essa liberdade, esse livre-arbítrio, passou dos limites, nós vamos pagar com o mesmo preço. Na mesma moeda. Essa é a lei da causa e efeito, da vinda e da volta, a lei do retorno. Então, tem tudo a ver liberdade com a doutrina do Kardec. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, se lerem um livro mais científico do Kardec, que seria, eu acho que, a Gênese, o Céu e o Inferno, ele vai ver que todas as nações que vieram, porque ele conta desde o início da época que não existia ninguém morando no planeta, desde lá do início até agora, sempre existia um livre-arbítrio. As pessoas faziam o que queriam. Às vezes elas não faziam o que queriam porque tinha o chefe que não deixava. Mas se ela quisesse fazer, ela podia. Só que alguém barrava ela. Pela nossa vontade, nós podemos fazer o que quiser. Mas aí nós vamos barrar naquela lei. A lei da reencarnação e a lei da causa e efeito. Se tudo aqui, a tua liberdade fez com que você plantasse um pé de pinheiro, vai cair pinhão e vai cair espinhos também. Tudo bem. Se você plantar um pé de bananeira, vai vir bananeira. Se você plantar um pé da mais ruim das pestes que cresce por aí, digamos assim, vai vir aquilo lá. Se nós plantarmos uma roseira, vai vir rosa, com os espinhos. Nós não vamos plantar uma roseira, vir cravo. É esse exemplo que o nosso livre-arbítrio deixa bem claro, através da lei da causa e efeito. lei do vai e do vem, na mesma proporção, na mesma força. Vamos falar agora um pouco da igualdade. O que, que tem que ver também o espiritismo com igualdade? Também um outro termo muito falado na sociologia, né? A igualdade dos povos, a igualdade das nações, a igualdade do ser, a igualdade do ter, a igualdade do saber. Mais uma vez, o Kardec foi brilhante na sua explanação, em todas as suas obras, brilhante. Lá quando ele coloca, todos nós somos iguais e filhos do mesmo Deus. O preto, o branco, o pardo, o índio, todos nós somos iguais, gente. Igualdade, gente. É igualdade. O cara que tem o carrão lá fora, o último tipo que pagou lá 350 mil reais, e aquele que anda com fusquinha que vale 5 mil reais, no momento do seu desencarne, gente, eles vão para o mesmo lugar. Vão para o mesmo lugar. Não tem essa. Ninguém vai ser enterrado no carro. Tem gente nos Estados Unidos que já preparou para serem enterrados dentro do mausoléu, que é o carro deles. Para vocês verem como as pessoas, elas são loucas, né? Então, a igualdade é uma lei, a lei da igualdade. Existe até uma lei, lei da igualdade, que é uma das leis naturais, ou uma lei de Deus, que está naquela lista das leis da reencarnação, da lei da causa e efeito, lei da destruição, lei da liberdade. Está lá, nós somos da igualdade, lei da igualdade. Nós somos iguais uns perante o outro. O que adianta nós andar de peito erguido, que nem um galo roxo, né? Passa na rua assim, não olha para ninguém. Eu sou eu. Vocês são jalé, vocês são povão. Eu só converso com pessoas do meu naipe de conhecimento, do meu naipe de econômico, financeiro. Para que, gente? Para que tanta prepotência? Para que tanta arrogância, gente? Para que tanta falta de humildade? Se o próprio Deus, através de Jesus, disse que todos vós sois iguais perante Deus. Todos vós, meus queridos irmãos, meus queridos filhos, são iguais perante a grandeza de Deus. Quem que quer ainda discutir sobre igualdade e liberdade? Cara, é só os sociólogos pegarem e estudarem esses 5 livros, 6 livros do Kardec, que eles vão encontrar um monte de exemplos aonde existe a liberdade, aonde existe a igualdade. Por quê? Porque está aí nos livros, argumentado de uma maneira tão lógica, coerente, de uma maneira tão explícita, tão bonita de se ler, que só o Kardec para fazer isso aí. Ele devia estar naquela época lá, ele devia estar realmente inspirado, ele devia estar com acompanhamento de espíritos estelos extremamente superiores, de altas esferas da aqui do nosso planeta, né? Que vieram aí e ditaram para ele esse livro dos espíritos, livro dos médiuns, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bom evangelho, que os Os próprios apóstolos falam muito da sois iguais, somos iguais. Paulo de Tarso, Senhor. Quem assistiu o filme Paulo de Tarso? Assistam. Senhor, meu Deus, que filme bonito. Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo. Ele é um longa-metragem. É um filme lindo. Para ele mostra lá onde que está realmente a igualdade. Ele mostra lá onde que está a liberdade. Ele é livre, extremamente livre, dentro de uma cadeia, passando fome, passando frio. E aí tem um dono da cadeia lá, o que eles chamam de governador da cadeia de Roma, que deixa o Tomé, não, Tomé não, o médico que era apóstolo, como é que é o nome dele? Ele era médico, era o mais versado de todos eles. Ele vai lá todos os dias e o governador deixa ele entrar para ele poder escrever. Tão debilitado que ele está, o Paulo, né? Ele escreve as cartas que depois então são reescrevidas e reescrevidas e reescrevidas. E cada um sai com um malote e vão distribuir por toda a Galileia, por todas aquelas instâncias lá. E aí, então, hoje existe o ato, as cartas de Paulo de Tarso. É um filme lindíssimo. Um filme lindíssimo. Ninguém pode perder. Vocês vão saber realmente, ele estando preso, amarrado, e ele é livre. E ele é livre. Eu sou livre. Nem essas correntes, nem essas amarras vão me prender. Porque a minha mente é livre. A minha mente, ela está a quilômetros daqui buscando palavras para depois colocar aqui e passar para as outras pessoas. Vejam só que homem. Será que um dia nós vamos chegar a ser um Paulo de Tarso? É lindo. Assista um filme que é lindo. Muito obrigado.